Spawn, das ist mir das. Sou roubo dente do inferno, comigo não tem medo. Assim como você, eu sou aquele que vai pela conta. Eu sou aquele que assombra no seu ouvido. Pra que você cometa um erro e depois vem aqui morar comigo. Me delicio com as almas condenadas. O que mais me interessa são aquelas que se jogam os passo a ilusão. Você confia numa pessoa que supostamente vai te dar a salvação. Esse mundo é meu, está difícil de entender. Eu vou ser uma igreja que vai fazer você se arrepender. Mas o que nunca está do jeito que eu quero. Está tudo liberado pra que eu comece aqui do marco zero. O teatro da mentira está armado. Você paga o ingresso e ainda aplaude, é tudo ali sentado. Do outro lado, coisa pior te espera. Por isso pense muito bem antes de apertar aquela terra. Aquela que confirma sua ida ao mundo das trevas. Senhor, talvez me impere. Aqui já tá difícil, imagina lá embaixo. Quando você deu uma carga nas costas e o espírito condenado. Faça o que eu mandei, dê sua alma pra mim. Sou o demônio que manda em tudo aqui. Que lindo. O mundo condenado se esvai. Quem me venera é grande. Do jeito que tudo está realmente está embaçado, não vejo mais a esperança. Realmente estamos condenados. Pra onde eu olho eu vejo sempre o desrespeito. No meu tempo era diferente, mas agora não tem mais jeito. Pra onde vai esse mundo podre sem rumo? Guiado pela burrice, em tudo eu vejo rumo. O ódio sobe pra cabeça e eu sei que isso é ruim. E o pior de tudo isso é que a massa sempre quis assim, yeah. Todos gostam da orgia que rola solta. Eles aplaudem a covardia e essa porra dessa música sem tola. Sem sentido, a merda jogada no seu ouvido. Promovido pelo povo sem cultura que se contenta com lixo. Como tiro certeiro que pega no meio do seu cérebro. Sniper do submundo, eu estraçalho o seu ego. Sou András, aquele que resiste até o final. Não me importa se falam mal e nem se mudam de canal. Faça o que eu mandei, dê sua alma pra mim.